Êxito quântico. Capítulo 6. A sexta lei universal do êxito. A lei das ações corretas. Temos que ser a mudança que queremos ver no mundo. Mohandas Gandhi. A lei das ações corretas e a lei da atração estão estreitamente interconectadas. Ambas trabalham no intercâmbio de energia, porém há algumas diferenças. O princípio que explorarás neste capítulo não só inclui a ideia, senão que também se estende à maneira em que tratamos aos demais. Isto pode ser um interessante dilema, porque muitas pessoas erroneamente acreditam que não podem priorizar ambos conceitos efetivamente. Eles acreditam que para que te possas tratar bem, tens que ser egoísta, ou acreditam que tem que sacrificar-se para poder tratar bem os demais. A lei de ação correta indica que não tem que ser assim. A energia que transmites, seja que a dirijas a ti mesmo ou aos demais, cria um tipo de conta bancária em teu destino. Cada pensamento ou ação na que te envolves, cada interação, seja boa ou má que tens com os demais, se converte em parte de teu investimento. Se só te envolves em negatividade, então isso é o que obterás. Isto se aplica para cada ação que tomes, seja para ti ou aos demais. A lei das ações corretas diz que tua energia se auto-perpetua no mundo, valor, honra e dignidade incrementará em tua vida no mesmo grau que tu os promovas no ambiente ao teu redor. Por outro lado, se tuas próprias ações trabalham para destruir o valor, honra e dignidade dos demais, então com o tempo essa destruição retornará a ti. De acordo com este princípio, há uma importante pergunta que deves fazer-te para cada decisão que tomes: isto honra a mim e aos demais? Este é um ponto pivote de todas as tuas opções energéticas. Através de tua vida, sempre estás tomando decisões que vão melhorar ou piorar teu sentido de honra. Isto se aplica a tuas decisões diárias, ações crônicas e interação com os demais. Teus dias estão cheios de um sem fim de opções e as decisões que tomes serão energeticamente responsáveis por dirigir teu destino, seja até a felicidade ou a decepção. A energia que honras é uma das frequências mais magnéticas e atraentes que podes emitir. Quando a escolhes, podes senti-lo em tuas emoções, porém quando tens uma decisão de desonra, podes sentir que algo está mal. Ainda se as coisas se dão aparentemente bem, simplesmente não parece estar bem. Ainda que não haja regras que definam a diferença, tu o saberás em teu coração. Cada vez que pensas em algo, tomas uma decisão, quando pronuncias uma palavra, ou tomas uma ação, saberás dentro de ti se estás ou não projetando a energia que honra que trairá valor à tua vida. Tive uma vez uma cliente chamada Casey, que trabalhava como gerente para uma grande companhia que criava programas. Tinha 7 pessoas a cargo, o resultado do grupo estava sob a responsabilidade do supervisor do grupo, que, por sua vez, se reportava ao grande chefe. Casey trabalhava fortemente como líder de grupo, porém sua meta era mover-se mais acima na cadeia de mando. Pouco tempo após ter assumido seu cargo, descobriu que seu supervisor havia estado mudando alguns dados nos relatórios antes de serem enviados ao chefe. A princípio, parecia ser algo insignificante, porém ainda assim a fazia sentir-se desconfortável, porém tinha dúvidas em decidir algo. Não gostava de confrontações, e seu supervisor seguidamente era crítico e mostrava insatisfação com seu trabalho. No entanto, eventualmente Casey teria que confrontar seu supervisor. Este lhe disse que não era grande coisa, que simplesmente eram umas pequenas mudanças, jurando-lhe que jamais voltaria a acontecer, e que não era o caso de mencioná-los agora. As coisas acalmaram-se por um momento, porém poucos meses depois Casey descobriu que seu supervisor estava de novo fabricando informação, fazendo coisas para conseguir um maior pressuposto ou conseguir mais tempo, de novo convenceu Casey de manter-se calada. Isto continuou assim pelo espaço de um ano. Neste tempo houveram duas promoções na companhia. Casey concorreu às duas, porém não conseguiu nenhuma. Seu supervisor não havia recomendado porque a queria manter em seu controle. Sabia que podia manipulá-la, de modo que a manteria no mesmo lugar. Casey estava completamente insatisfeita com seu trabalho, ressentida com a falta de respeito e integridade de seu supervisor, e ademais sem esperança de conseguir uma promoção. Iniciou uma terapia para tratar a depressão que isto lhe trouxe. Ela não percebia que a primeira coisa com a que tinha que lidar era a falta de honra que havia na situação. Estava presente em cada aspecto de sua experiência e dali vem a sua depressão. A primeira coisa que fez mal foi deixar que seu supervisor a desrespeitasse. Muitas pessoas caem nesta trampa porque sentem que não podem confrontar alguém de autoridade, porém ainda que pareça difícil, isto necessita ser falado. A energia de autonegação é pesada, e acarreta sérias consequências. Casey sentia-se miserável, não podia avançar na companhia, e o que era mais importante, havia estado disposta a sacrificar sua própria integridade e respeito porque estava movida pelo medo de ser despedida. Ela se desonrava a si mesma, ao chefe, a seus clientes e ao negócio, e ainda que a princípio não parecesse, ela também desonrava seu supervisor, que estava no centro de tudo. Uma vez que discutimos as leis universais e sua energia, Casey soube o que tinha que fazer. Falou com seu supervisor e lhe disse que as coisas tinham que mudar. Foi difícil, porém lhe disse que necessitava mais respeito, e sabia que ela o merecia. Também lhe disse que o chefe tinha que inteirar-se de tudo. Sugeriu-lhe que fossem os dois falar com ele, para sua surpresa, seu supervisor aceitou. Isto trouxe muito bons resultados. Seu chefe apreciou sua coragem e honestidade e até perdoou o supervisor porque considerou que estava muito pressionado por ter que supervisionar muitos grupos. De fato, o chefe veio com uma solução imediata, fazendo Casey supervisora, com uma promoção de salário, lhe deu alguns dos grupos que haviam estado a cargo de seu supervisor. As coisas melhoraram para todos. Casey estava ganhando mais e tinha o reconhecimento que havia esperado por muito tempo, e seu supervisor estava menos estressado. O negócio funcionava mais eficientemente, e o chefe se assegurava que as coisas andavam por um bom caminho. Neste caso, o assunto de honrar é bem claro, porém há muitas situações onde não é fácil encontrar a correta decisão. Tens que escutar teu coração e buscar pela opção eu ressoe com teu próprio sentido de dignidade pessoal. Pode ser que as ações corretas nem sempre sejam o mais fácil a fazer, porém é sempre a melhor energia para todos os envolvidos. Quando tenhas dúvidas, consulta o seguinte guia. Guia para as boas ações. Sempre responsabiliza-te por ti mesmo, tuas decisões, emoções, energia e comportamento. Toma decisões que promovam tua saúde mental, física e emocional. Para cada situação, pergunta-te que te faz sentir honorável. Busca o verdadeiro poder que está dentro de ti, e não a manipulação ou controle de fora. Respeite a ti mesmo e peça que os outros também o façam. Respeita aos demais, não julgues e viva com compaixão. Ser justo sem ser cruel. Sempre tenha coragem de viver com dignidade, sem culpas nem desculpas. Quando te comprometes em fazer ação correta, o sabes. O valor canta em teu coração e transmite tua maravilhosa melodia que faz eco e atrai. Isto promove harmonia e traz a correta ação universal de retorno a ti. É o caminho da verdadeira intenção de bondade. Intenções baseadas no amor. A primeira intenção por trás da ação correta é a criação de valores e a expansão do amor. De fato, o amor é o catalisador energético para toda a manifestação criativa exitosa. Quando alinhamos nossos pensamentos com esta força vibrante, conectamos nossa frequência com a consciência mais alta que cria todas as coisas, e não há poder maior no qual possamos alistar-nos na busca de nossos sonhos. A intenção do amor nos faz comportar-nos em maneiras que incrementam os valores em nossa vida e na dos demais. Quando falamos de fazer o correto, tomamos decisões de reverência, valor e cuidado. Deste modo, temos a opção de levantar cada vibração em cada interação e experiência. Temos a opção de aceitar em lugar de condenar, apoiar em lugar de desanimar, priorizar em lugar de descartar, e de fortalecer, em lugar de controlar. Cada dia nos enfrentamos com dezenas desse tipo de opções, seja na forma de aprovar ou julgar. A forma em que interatuas com os demais é uma grande parte do que te define, quase tanto como a forma que interages contigo mesmo. Quando optas por decisões de respeito e honra, tuas energias vibram com ação correta. Todos somos especiais. Cada um de nós, não importa que tanto neguemos, cumprimos um papel muito importante no esquema eterno das coisas. Muitas pessoas creem que o ser especial está determinado por grandes ações, acumulação de riquezas, ou a demonstração de extraordinária beleza ou talento. Porém, o trabalho do universo é como o trabalho de um relógio gigantesco. Pode ter grandes campainhas, toques maravilhosos e ponteiros dourados, porém também tem incontáveis peças que não têm importância externa aparente. Porém, ainda assim a menor peça é importante e especial. Nossa estrutura humana é também uma rede complicada com muitas funções, porém todas estão conectadas de uma maneira significante. E o saibamos ou não, cada um de nós é um componente especial do intrincado mecanismo do universo, trazendo nossa energia única à grande experiência. Se optamos por negar que somos especiais, e depreciamos nosso valor e a dos demais, então estamos criando uma resistência no nítido trabalho do relógio de nosso propósito global. Se aprendemos a honrar-nos como especiais e de igual modo percebemos aos demais, não importando as circunstâncias, como um mecanismo importante no trabalho do relógio divino, então poderemos ver o universo como um todo, e nossa própria reverência expandirá ações corretas em todas as direções. As ações corretas não são algo acerca da moralidade. Trata-se de energia de causa e efeito. De fato, algumas pessoas chamam isto a lei de causa e efeito. De qualquer modo, a verdade energética é inegável, receberás a mesma energia que envias aos demais. Se és rancoroso e manipulador, eventualmente verás o mesmo trato em tua vida. Se és falso e desonesto, ao cabo de um tempo as pessoas te tratarão da mesma maneira. A lei do magnetismo diz que tua honorabilidade deve focar-se no trato contigo mesmo, enquanto que a lei da ação correta sustenta que deves focar-te nos demais. Isto pode parecer uma contradição, porém em realidade é tua vida em equilíbrio. Podes priorizar os demais sem sacrificar-te, podes praticar honra, ou seja, ações corretas como a parte de tua vida diária. O assunto da honorabilidade é algo subjetivo, porém a intenção e o fazê-lo se baseia em amor. Tua escolha em optar por ele promove teu sentido de dignidade e te dá um autêntico não fraudulento poder. Não necessitarás mais ganhar autoridade através das negativas energias da arrogância e hostilidade ou inclusive medo. Tua habilidade de valorar as energéticas consequências de tuas ações te ajudará a tomar as ações corretas, e quando tenhas dúvidas, sempre opte pela decisão baseada em amor e honra. Disso tratam as ações corretas, e a opção que sempre trará os resultados corretos. Afirmações, para a ação correta. Honro-me em tudo o que faço e penso. Escolho respeitar e não julgar aos demais. Vivo com compaixão. Entendo que minhas próprias ações voltam a mim. Escolho sempre ações corretas. Deixo ir a competição e opto por ver as pessoas com uma luz diferente. Todos são uma bênção para mim. Estou começando a ser mais consciente da energia dos outros. Desde agora escolho amor e aceitação em minha atitude ante os demais.